Quem tira tem perna curta, pra longe ela não vai. A verdade quando chega, mentira voando sai. Vai voando igual ao vento, mesmo assim um dia cai. Deus nos livre da mentira, Deus é bom, é nosso Pai. Jesus enfrentou mentira no tempo dos fariseus. Mentira causou a morte de milhares de judeus. Eu sei que a verdade dói, mas ponho nos versos meus. A mentira é mãe do diabo, verdade é filha de Deus. Fabricando só mentira, tem muitos profissionais. Oh meu Deus, quanta mentira nesses grandes festivais. Quem vence com a mentira, dura pouco seu cartaz. Os que perdem com a verdade, poderão ser imortais. Tiradentes foi verdade, nos tempos coloniais. Morreu pela independência, ficaram seus ideais. Ele nunca foi mentira, desminta quem for capaz. Tiradentes foi verdade, dele ou de Minas Gerais. A mentira está na guerra, a verdade está na paz. Lá na frente do juiz, a mentira se desfaz. A mentira é uma serpente, só morre nos tribunais. A espada da justiça é a verdade, nada mais.